pra você o que pode aprender pela rua. Claro, ninguém vai lhe dizer, pois ninguém quer saber. Esquecer não precisa lição. Só que num momento qualquer está cercado e nem quer mais botar sua cara de fora. Tá tudo estranho demais, muito armado por trás, disparados unindo pra trás. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser ninguém. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser. Ou vai morrer nessa praia e achar que tá tudo bem, é. E nem se fala Paris, que mundo infeliz. Nova York também, tô por fora. Só que ninguém ouve dizer, só quer vencer e tal. Na carreira meter o nariz, ou oh. O lixo ocidental amontoou no quintal. O futuro perdeu sua hora. Tá tudo agora demais, quem trabalha em paz não merece nenhuma atenção. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser ninguém. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser. Todos juntos ao sucesso, mas um raro prazer. Ser medíocre vale ouro, ouro de tanto babaca, terra boa de ser. Nessa praia e achar que tá tudo bem, da bunda da bunda. E nem se fala Paris, que mundo infeliz. Nova York também, tô por fora. Só que ninguém ousa dizer, só quer vencer e tal. Na carreira meter o nariz, oh. O lixo ocidental amontoou no quintal. O futuro perdeu sua hora. Tá tudo agora demais, quem trabalha em paz não merece nenhuma atenção. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser ninguém. Que mágica, tudo é gado, terra boa de ser. Mas um raro prazer. Ser medíocre vale ouro, ouro de tanto babaca, terra boa de ser ninguém. Ou vai morrer nessa praia e achar que tá tudo.